Nós vamos celebrar a ceia do Senhor nesta noite. E como eu estava dizendo, para a igreja no primeiro século, era a reunião mais importante, era o que acontecia de mais maravilhoso, celebrarem a ceia como Jesus ordenou. E às vezes eu fico pensando muito como nós tomamos isso como uma rotina, alguns nem se lembram, eu venho de uma época em que o culto de ceia era sagrado. O sujeito podia faltar a qualquer culto, mas o culto de ceia, não faltava. O valor que se dava ao culto de ceia. E hoje a gente vê muitos irmãos, eu vejo daqui muitos irmãos que tanto faz, se tomou, se não tomou. Se... Não fui. E pronto. Nós não temos mais aquele valor sagrado, eu não perco por nada a celebração da ceia ao Senhor. E no nosso dia a dia a gente acaba transformando isso em mais uma atividade da igreja. Mas Jesus disse, fazei isso em memória de mim. Todas as vezes que comerdes e beberdes, vocês celebrarão o pão e o vinho. E na verdade, eles eram até muito mais intensos. O tempo inteiro eles estavam celebrando o pão e o vinho. A morte, o corpo, o sangue de Jesus. E nós vamos hoje celebrar o sangue e o corpo de Jesus. Celebrar a sua morte, que é a nossa vida. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos três elementos que nos ajudam a discernir mais o que é ser membro do corpo de Cristo. O que é ser membro da igreja de Jesus Cristo? O que é ser membro do corpo de Cristo? Abra comigo sua Bíblia em Isaías, capítulo 11. Nós vamos ler os versos 2 e 3. Começamos pelo primeiro versículo, irmão. Melhor. Do tronco de Jessé brotará um rebento, e das suas raízes um renovo frutificará. De quem o profeta está falando, irmão? De quem o profeta está dizendo? Jesus. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. De quem o profeta está dizendo? Jesus Deus ou Jesus homem? Jesus homem. Alguém que passou por uma experiência, aprendeu sobre o reino de Deus, e que um dia teve um momento em que recebeu o Espírito Santo. A ponto do profeta já ter declarado, repousará sobre ele. 713 anos atrás, o profeta disse, repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Jesus, para cumprir o seu ministério, para viver nesta terra, ele precisou receber o Espírito Santo de Deus. Como homem, como um ser terreno, carnal, como eu e você, ele cresceu, ele nasceu do ventre de uma mulher, ele foi gerado 9 meses, ele passou por um parto, ele foi recebido, ele foi gerado ali no dia a dia da família, aprendendo os preceitos de Deus, quando ele tinha por volta de 12 anos, como é tradição de todo judeu, ele foi levado ao templo, porque ele já poderia ser apresentado à sociedade, hoje é o que nós conhecemos como bar mitzvah, em que o menino é apresentado aos sacerdotes, à sociedade, e o pai diz assim, ele já aprendeu todas as coisas acerca da palavra, da Torá. E então ali Jesus acabou até se perdendo, porque ele ficou ali ministrando aos rabinos, aos doutores da lei, aos sacerdotes. E os pais é que foram perceber 2 ou 3 dias depois, lá, cadê Jesus, cadê Jesus? E voltaram, estava Jesus dissertando acerca da palavra com os sacerdotes. Aquilo foi um motivo de surpresa para os pais. Jesus cresceu, Jesus teve experiências de aprender a marcenaria, que era a atividade do pai. E marcenaria não era apenas a atividade de construir móveis, mas de construir casas, porque a maioria das casas tinha toda a estrutura de madeira. E Jesus se tornou um profissional daquela área. Certamente José era uma pessoa muito benquista, reconhecida, requisitada, e Jesus foi ajudando, aprendeu a fazer, até que um dia o Senhor conduziu Jesus lá no deserto e Jesus se encontrou com João Batista e Jesus disse: João Batista, eu vim para ser batizado. E naquele momento uma pomba desceu do céu, é o sinal do Espírito Santo, e repousou sobre ele, e uma voz disse: este é o meu filho amado em quem eu tenho muito prazer. Jesus recebeu e foi guiado pelo Espírito Santo. Eu e você, irmão, em todos os assuntos da nossa vida, precisamos também do Espírito Santo. Discernir o corpo de Cristo passa também por entender nossa necessidade do Espírito Santo. E este versículo traz para nós alguns elementos de Deus. O profeta disse claramente: o Espírito do Senhor repousará sobre ele. E o versículo continua dizendo: o Espírito de sabedoria e de inteligência, de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Conta comigo, quantos elementos foram mencionados aqui? O Espírito de sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, conhecimento e temor. Vamos de novo? Sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, conhecimento e temor. Neste versículo, a palavra do Senhor menciona 6 manifestações do Espírito de Deus. O que entendemos e conhecemos na palavra do Senhor como dons de Deus. A Bíblia está repleta de dons de Deus. O que é um dom? É uma dádiva de Deus. Se é dádiva, é de graça. Pode ser, irmão, que você receba um presente e pergunte: mas por quê? Se não for o seu aniversário, você vai questionar: mas por que assim, um presente do nada? Mas presente, dádiva, é assim, do nada, sem que eu mereça, sem que eu tenha méritos, sem que eu tenha feito alguma coisa, eu simplesmente recebo. Daí vem a nossa expressão de graça. A companhia telefônica diz e tenta te convencer que é de graça, mas não é de graça. Você vai pagar de alguma forma. Mas quando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo diz é de graça, é porque é de graça. Os dons do Espírito Santo são de graça, por isso recebem esse nome, dom. Dom não é um elemento especial, dom é apenas uma palavra que expressa dádiva. Isso é dom, isso é dado, isso é dádiva. E o Espírito Santo tem à disposição da minha vida, da sua vida, todos os dons necessários para a nossa caminhada nessa terra. Nós é que às vezes, ou talvez muitas vezes, não nos lembramos disso, ou talvez alguém nunca tenha aprendido isso. Talvez alguém ainda esteja lá atrás, naquela amarra satânica que diz assim: dons não é de Deus. Dons não é para agora. Esse negócio de dons, eu não creio em dons. Meu irmão, você está dizendo que não crê que Deus é galardoador. Porque Deus é galardoador. Ele tem não apenas uma panela cheia de coisas para dar, mas ele tem uma eternidade cheia de coisas para dispensar sobre os seus filhos. A essência de Deus é dar. Então, meu irmão, creia nos dons. Deus tem muito dom para você. Deus tem dons para cada instante da sua vida. Deus tem dom para te dar durante o dia, em qualquer circunstância. Mas Ele não pode nos dar se nós não pedirmos. Mas como é que a gente vai pedir se a gente não sabe? Precisamos estudar. Por isso Paulo vem e diz assim: não quero que sejais ignorantes acerca dos dons. Mas quando é que eu uso os dons? Como que eu vou pedir os dons? E aqui, entre tantos estudos, eu quero trazer três elementos. A palavra do Senhor nos diz que sobre Jesus estava o dom de sabedoria, a dádiva. O Espírito de Deus se manifestava em Jesus com sabedoria. E é muito simples nós entendermos sobre esse mecanismo de Deus com relação aos dons. Primeiro, dons não são coisas que Deus tem. Dons são manifestações do próprio Deus. Se Deus é perfeito, se Deus tem tudo, se Ele é tudo, pode ter certeza que qualquer coisa que eu e você precisarmos, Deus é. É diferente, não é? Deus tem. Deus é. Eu preciso de paciência. Deus é longanimidade pura. Eu preciso de fé. Deus é fé pura. Eu preciso de amor. Deus é amor. Eu preciso de alegria. Deus é alegria. Deus não apenas tem alegria, Ele é alegria. Porque se Deus tivesse alegria e não fosse alegria, seria um Deus incompleto. E Deus não é incompleto. Deus é tudo o que precisa haver ou existir, não só nessa terra, como por toda a eternidade. Deus é. A nova era distorce isso e vai dizendo que a água é Deus. Não, nem Deus é água. Mas pode ter certeza que tudo que a água representa, Deus é. Deus é. E quando eu e você entendemos isso, nós descobrimos que eu não posso viver sem Deus. E se Deus vive dentro de mim, eu tenho dentro de mim tudo o que Deus é. A única coisa que me impede está aqui na minha forma de pensar. Eu penso errado, eu penso diferente, eu não aprendi ainda. Eu acho que esse negócio de dom não é assim. Enquanto eu achar alguma coisa diferente disso, eu vou estar limitado. Mas se eu crer de todo o meu coração que Deus é plena sabedoria e que Ele habita dentro de mim, então eu vou crer: a sabedoria mora dentro de mim. E o que é a oração, irmão? A oração não é você tentar pedir a Deus e ver se Deus vai te dar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos orando aqui. O Senhor sabe que eu estou precisando. O Senhor sabe. O Senhor, quem sabe da tua vontade, o Senhor me dá. O Senhor, quem sabe, o Senhor não. E alguns oram assim: se o Senhor olhar para mim e achar que eu sou merecedor, então o Senhor me dá. Não, irmão. Deus não está no céu, cheio de bênçãos, cheio de coisas para derramar sobre nós, e ele assim: bem, se você, Nelson, orar mais firme, eu te dou. Não está bom ainda, Nelson, tem que orar mais, tem que orar mais. Não, Deus não está assim, irmão. Deus não está dependente de que eu e você oremos para Ele decidir se vai ou não nos abençoar. A palavra do Senhor diz em Efésios, Pedro também escreve isso lá, diz que todas as coisas, todas as bênçãos celestiais já nos foram dadas nas regiões celestes. Tudo já aconteceu, tudo já existe, o Senhor já fez tudo isso. Só nós que estamos na dimensão temporal. Deus não está na dimensão temporal. Então tudo que Ele tinha que executar já foi executado. Agora, quando eu e você oramos, nós abrimos um canal por onde as coisas de Deus são derramadas. Finalmente aquele meu filho começou a orar, abriu-se o canal, pronto, agora vou derramar tudo que eu já providenciei para ele. E assim como Jesus foi revestido de sabedoria, eu e você podemos ser revestidos de sabedoria. O que é sabedoria, irmão? O que é sabedoria? Sabedoria é um dom de Deus, uma dádiva. Se fosse o Sóstenes que tivesse essas dádivas na mão, eu ia avaliar se você merece ou não. Mas aquele dia ele me desagradou, não estou com muita vontade de dispensar isso para ele, não. Ah, não, ele não vai muito com a minha cara, eu acho que eu vou fazer uma... Vou segurar isso aqui um pouquinho, vamos ver se ele melhora o comportamento comigo. Se fosse o Sóstenes, seria assim. Mas Deus, Deus é puro amor. Então ele olha para mim, olha para você, meu filho precisa de sabedoria. Eu tenho em abundância, eu vou dar para ele. Agora, meu filho, é você que pode daí da terra abrir um canal. E esse canal se chama oração. Então você é quem vai dizer: Deus, dá-me sabedoria. Circunstâncias que você já viveu, irmão, e que passou, você teve que tomar uma atitude, uma decisão, e muitas vezes toma no calor das emoções, na poeira da tempestade, e depois fala assim: ah, meu Deus do céu, eu podia ter feito melhor, podia ter tido mais sabedoria, eu podia ter tomado a decisão mais sábia. Ai, meu Senhor, por que? Mas eu pedi a Deus sabedoria. Primeira coisa, eu e você precisamos crer de todo o nosso coração que sabedoria não é uma capacidade nossa. É uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo em nós, todas as vezes que precisarmos e crendo pedirmos. Mas o segundo dom que o Senhor manifesta aqui, que estava sobre Jesus, que repousaria sobre ele desde a profecia de Isaías, é o dom do entendimento. Diga: entendimento. Repousará sobre ele o espírito de sabedoria e de inteligência, como vem em algumas traduções. Entendimento. O que que é entendimento? Compreensão. Compreensão, irmã. De vez em quando eu tenho uma experiência hilárica de compreensão. Quem está falando? Meu nome é Sóstenes. Só o quê? Sóstenes. Ah, tá. E a pessoa continua, mas ela, na verdade, ela não entendeu qual é o meu nome. Ela, tá bom, vamos. E aí eu deixo também, porque eu não vou ficar explicando o que é o meu nome, meu Deus do céu. Um milagre, alguém falou assim: ah, Sóstenes. Entendeu da primeira. Meu Deus do céu. Mas nós vamos encontrar no dia a dia inúmeras circunstâncias que nos exemplificam o que é entendimento. É aquela senhora que veio trabalhar, é aquela moça que está trabalhando lá, ela chegou, recém-chegada lá no emprego, no trabalho, e você diz: olha, senhora, nessa garrafa verde você põe leite, nessa garrafa preta você põe café, e nessa garrafa vermelha você põe água quente. Não mistura, porque se a garrafa preta, que é de café, ficar com leite, depois fica o gosto, e aí não mistura nunca, põe... Ah, então... Como é que é? Eu ponho verde? Não. Na verde você põe leite, na preta você põe café e na vermelha você põe água. Aí ela vai fazer, fala assim: ai, meu Deus, o que que a moça disse? A dona disse, falou assim: ah, na primeira qualquer, na vermelha eu ponho. Ai, dona Maria, eu não sei. Aí põe isso aqui, aí põe, escreve para mim, porque se escrever. Aí um dia misturou as duas, as três, ou alguém trocou, ela falou assim: ah, meu Deus do céu, como é que vai ser? Um dia ela acerta: acertei. Eu pus o leite na verde, pus o café na preta e pus a água quente na vermelha. Muito joia, você aprendeu. Ai, dona, mas é tão difícil para mim. Aí no outro dia ela diz: o que aconteceu? Ai, eu esqueci qual que é a verde, qual que é a... Ai, meu Deus do céu. O meu exemplo pode ser um exemplo tão bobinho, mas você sabe que encontra pessoas o tempo inteiro que não entendem. Não entendem. Você explica uma vez: como é que é? Alguns dizem assim: entendi. Eu me lembro, irmão, quando eu estava lá na oitava série, na primeira série, eu ia para a escola técnica, na primeira série, eu sentava, saía de lá, amargurado, angustiado. Disse, meu Deus, eu não entendi nada que esse professor de física ensinou, eu não entendi nada que esse professor de química ensinou, eu não entendi nada que esse professor de matemática ensinou, eu não entendi. Na hora da prova, não tinha outra chance, era zero. Aí um outro ano seguinte, eu falei assim, eu vou estudar. Fui para uma outra escola, fui estudar de noite, batalhei, trabalhei, e eu sentava na aula, e eu entendia as coisas, terminava a prova, fazia, acertava tudo. Eu falei assim, meu Deus, por que que eu não entendi essa matéria? Porque se eu não entender a fórmula, não adianta eu ficar tentando decorar a fórmula. Mas se eu entender como funcionam as coisas, você vai guardar os detalhes, se você entender, você vai guardar tudo. E entendimento não é uma capacidade pessoal, é um dom que você pede a Deus. Deus, me faça entender por que que é leite na verde, café na preta e água na vermelha. Eu vou entender isso aqui e nunca mais eu vou ter dúvida disso aqui. Mas tem gente que fica no trabalho anos sem entender. Eu preciso imprimir esse negócio de computador, eu não dou muito com esse negócio de computador, me ensina aqui. Aí você fala, esse botão aqui, ó, imprime. Ah, tá bom. Aí ele sozinho no outro dia, meu Deus, onde é que imprimia? Qual que é o botão? Ai, meu Deus, eu apertei. Ih, delete. Ai, meu Deus do céu. Irmão, se você não entender aquilo, o resto da vida será difícil para você. Mas se você entender... É ou não é assim na sua vida, irmão? Agora, se é assim com as coisas práticas, pontuais do dia a dia, o que dirá com as pessoas? Quem é que entende fulano? Meu Deus, eu não consigo entender a cabeça da minha esposa. Eu não consigo entender a cabeça do meu marido. Eu não entendo. Meu Deus. Eu não entendo por que aquela pessoa é daquele jeito... Peça ao Senhor que te faça entender. E então você vai começar a conviver com aquela pessoa muito melhor, irmão. O que está faltando? Está faltando algo que Deus já havia previsto que me faltaria. Por isso ele disse, eu vou te dar esses dons. Senhor, eu preciso entender isso. E se nós não entendemos... Nós complicamos, nós nos atritamos, nós achamos ruim, nós ficamos entristecidos. Mas quando nós entendemos... Eu lembro certa vez que eu julguei uma pessoa, falei assim, não é possível, meu. Ah, meu Deus, eu desisto. Não é possível que essa pessoa tome essa atitude de novo. E passado alguns dias, o Senhor me deu a oportunidade de sentar com aquela pessoa e ela me contou uma coisa. Ela me contou algo a respeito da vida dela. E eu falei assim, agora eu estou entendendo por que aquela pessoa tomou aquela atitude. Aquela pessoa não tomou aquela atitude porque ele estava agindo de uma forma errada, como eu julguei. Ela tomou aquela atitude porque agora eu estou entendendo a situação, a circunstância dela. Senhor, faça-me entender as pessoas. Irmão, se o Espírito do Senhor começar a te fazer entender as pessoas, você vai deletar da sua vida, nós vamos deletar da nossa vida a maioria das dificuldades de relacionamento. Eu entendo você. A palavra do Senhor diz que Jesus é o sumo sacerdote porque ele nos entende. A Bíblia diz assim, ele sofreu tudo o que nós sofremos. Ele tem condições de interceder por nós, porque ele compreende tudo o que nós passamos. E entender, não entendo. É um dom, você pode pedir ao Senhor, Senhor, dá-me entendimento. Há uma passagem, irmão, lá em Tiago, que é tão forte. Depois você lê em casa. A palavra do Senhor diz assim, o marido que não anda com a sua esposa com entendimento, não a trata com dignidade e por isso suas orações não são ouvidas. Meu Deus do céu. Já fica aí a dica, irmão. Você tem que buscar dom de Deus para entender sua esposa. É verdade. Senhor, dá-me entendimento. E tem muito marido que, porque não tem entendimento, trata a esposa de um jeito que a principal consequência é: suas orações não são respondidas. Você consegue entender a necessidade que nós temos de entendimento, irmão? Se não consegue, pode pedir ao Senhor: Senhor, dá-me entendimento de como eu preciso de entendimento. Dá-me entendimento de como o entendimento é um dom que o Senhor dá. E eu vou me apropriar disso. O Senhor vai me dar entendimento nisso aqui. Eu lembro uma vez que eu ministrei aqui: você não pertence a você. Tem lá no site esta ministração. Você não pertence a você. E uma das coisas que eu disse assim: pergunte. Você cria uma fantasia, você cria um conceito, uma ideia de alguém, mas talvez você nunca tenha ido lá e falou assim: irmã, você faz isso, você fala isso, você assim, você aconteceu isso, por isso, o que? Me explica. E a irmã vem e responde: ah, agora eu estou entendendo. Obrigado, irmã, agora eu entendi. Mas a gente não conversa, a gente não dialoga, e a gente não entende as coisas. Então vem os problemas, vem as dificuldades, e eu e você precisamos entender: Senhor, talvez o Senhor vai me dar entendimento se eu parar para orar, se eu parar para dialogar, para conversar. Dá-me entendimento, Senhor. Qualquer que seja a circunstância. Hoje à noite, quando você chegar em casa, no trabalho amanhã, você vai precisar de entendimento. Agora, irmão, a nossa mente é como um grande celeiro. E você tem milhares de prateleiras vazias neste celeiro. E desde criança, a massa cinzenta vai absorvendo, as sinapses vão construindo ligações ali, olha, muito fortes de entendimento, de conhecimento, de informação, e vai construindo uma estrutura cerebral onde a memória funciona, onde o raciocínio funciona, e você vai construindo no celeiro da sua mente o arquivo, as informações. Aquelas que desde criança você aprendeu com facilidade, entendeu com facilidade, você arquiva e usa bem o tempo todo. Algumas que você não entendeu, deixa passar. Elas ficarão lá no seu celeiro, sem entendimento. Engraçado, eu não sei para que essa garrafa verde, vermelha, preta, não sei. A dona falou um negócio, não entendi nada. Está aqui, deixa essas três garrafas aqui. Um dia você precisa de sabedoria para tomar uma atitude, para tomar uma decisão. Então o Senhor vai lá e diz assim: eu posso te dar sabedoria. E a sabedoria, irmão, é a capacidade de Deus em nós de pegar o que nós entendemos e tomar uma decisão correta. Eu estou numa circunstância, você está numa dificuldade, você está num dilema, você tem que tomar uma decisão e você pede a Deus: dá-me sabedoria, Senhor, dá-me sabedoria. Mas se o Senhor não tiver dentro dos celeiros da sua mente, da sua vida, entendimento das coisas, o Senhor não tem a matéria-prima, o subsídio, não tem a matéria original para gerar sabedoria. São as experiências que você tem, e o Senhor te faz pensar nelas, entender essas experiências. Eu pisei dessa forma e deu errado, arquivei isso, eu entendi o que aconteceu, eu não pus culpa no outro, eu entendi o meu erro e está guardado no celeiro da minha memória. Um dia eu vou precisar de sabedoria e o Espírito Santo vai me dizer: lembra-te daquilo. Lembro, Senhor. Então agora decida e não caminhe de novo por aquele mesmo trecho. Mas se eu não entendi, como o Senhor pode gerar sabedoria? Você estuda a palavra, você memoriza a palavra, você experimenta a palavra e fica arquivado nos celeiros da tua memória, nos celeiros do teu espírito, o que a palavra de Deus diz. E um dia você se encontra numa situação difícil e você pode seguir suas emoções, você pode seguir a opinião de fora, ou você pode pedir: Senhor, dá-me sabedoria. Então o Espírito Santo virá e te dará sabedoria. E o que é a sabedoria? Ele te lembrará. Pega aí nos celeiros da tua memória, das tuas experiências. Lembra aquilo que eu te ensinei da palavra. Lembra o que o texto tal diz? Me lembro, Senhor. Então, decida baseado nisso. E você tomará uma decisão sábia. Sabedoria não é uma vara de condão, um toque mágico. Você, ai, Deus me dá sabedoria. Eu vou fazer Não, irmão. O Espírito Santo vai te colocar para se lembrar daquilo que ele já ensinou, daquilo que você já vivenciou. Eu já passei por isso, eu já apertei esse botão uma vez, e quando aperta estraga tudo, então nunca mais eu vou apertar esse botão. Mas quem não tem sabedoria, não sei, me deu vontade, eu não tinha mais outra, apertei de novo, aí estragou tudo de novo. Sabedoria é um dom de Deus, você pede, mas você precisa pedir a ele também em entendimento. Agora eu estou entendendo, Senhor. Por que que a tua palavra diz isso aqui? Agora eu estou entendendo por que que eu não poderia ter me relacionado antes do casamento. Agora eu estou entendendo por que que minha vida financeira vai desse jeito, porque eu estou errando lá atrás na tua palavra. Agora eu estou entendendo, Senhor. E se você não está entendendo, peça ao Senhor. Ele tem o dom do entendimento. Entender as coisas. Entender como funcionam as coisas. Entender como se operam as coisas na vida. Entender as coisas do Senhor, as coisas da palavra. E por último, conselho. O texto menciona mais três. Eu vou falar hoje só sobre esses três primeiros. O que é conselho? Conselho é um dom de Deus. Mas nós temos um entendimento de conselho como uma opinião, uma sugestão. E hoje, muito mais do que em qualquer outro tempo, os homens, as mulheres, eu, você, às vezes recorremos ao conselho. É mais fácil a mulher recorrer ao conselho. Outro dia eu disse a um homem aqui, não venha com bobeira não. Todo homem fala, está tudo bem. Todo homem fala, não, está tudo bem, está tudo bem. Mas você vai na esposa, fala assim, não, tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso ali. Não, bem, isso aí, está tudo bem. Isso aí, não. Todo homem fala, está tudo bem. A mulher é mais verdadeira, né? Eu não sei se é mais verdadeira ou se é mais detalhista. Poderia dizer que o homem é mais de fé, né? Não, está tudo bem. Se você estiver viajando e se perdeu, você vai ouvir em qualquer família a mulher dizendo, pergunta bem. E o bem dizendo, só mais um pouco. Porque nós temos dificuldades de pedir conselho. Se eu pedir conselho, eu estou dizendo que eu não sei. Mas, irmão, é um conceito maligno, errado, deturpado, corrompido de conselho. Outros têm facilidade de pedir conselho. Pastor, eu vim aqui porque é o seguinte, Deus já me falou, eu já tomei a decisão, mas o que o senhor acha? Eu não acho mais nada, irmão. Eu não acho mais nada. Que interessa o que, que eu acho? Não, eu quero ouvir sua palavra, senhor. Conselho não é uma opinião. Sabe qual é o entendimento da palavra conselho no original? Um planejamento. A palavra no original, etzar, significa um planejamento, um aviso, uma declaração para você deliberar. Então, quando alguém busca um conselho, precisa primeiro saber a quem vai buscar? Judas foi buscar um conselho em quem não podia lhe dar um planejamento. Se ele tivesse ido buscar conselho com Jesus, Jesus teria dito: Judas, venha cá, meu filho. Não saia buscando conselho. Tem gente que senta para fazer a unha. Tem gente que pega a revista lá, Caras, a revista na internet fala. Você precisa buscar conselho de quem pode te dar planos seguros. Porque conselho não é uma opinião, conselho é um plano. E não vá buscar conselho se você não está disposto a executar o plano que vai receber. Agora, a palavra do Senhor diz que estava sobre Jesus um espírito de conselho. Sabe o que significa? Um planejamento concreto. É por aqui que eu vou, num instante tal eu vou tomar tal atitude, naquele lugar eu vou tomar o rumo tal, eu tenho um mapa, eu tenho um planejamento, eu tenho um rumo, eu tenho uma direção correta, um itinerário, eu tenho para onde ir. Um conselho, dom de Deus, não é uma opinião. É uma decisão de uma pessoa humilde e temente ao Senhor que diz assim: qual é o teu plano? Porque o meu eu já deletei. Tem que ter humildade, irmã. Mas, irmão, planos são coisas que você e eu pedimos para Deus. Senhor, eu vou me casar. Qual é o teu conselho? E Deus não vai te dizer assim: eu acho que você devia, eu acho que, e você vai para casa com uma dúvida, eu não sei, Deus falou isso. Não. Quando eu e você pedimos um conselho a Deus, Deus diz assim: faça assim, assim e assim. E eu e você vamos dizer assim: sim, Senhor. E então você será um homem e uma mulher prudente. Você será alguém que, como Jesus, caminha nessa terra e cumpre o propósito de Deus. Senhor, eu não vou arredar os pés daqui. Moisés ensinou isso. Senhor, eu estou achando que Deus, eu não saio desse lugar se o Senhor não for conosco. Moisés, pode subir com o povo. Eu dei as bênçãos, as minhas bênçãos acompanharão o povo. Eu não vou com esse povo não, mas sobe, conquista a terra. E Moisés disse: Deus, de jeito nenhum. Eu não subo, não saio daqui se o Senhor não for comigo. É o Senhor quem tem o caminho, é o Senhor quem tem a bússola, é o Senhor quem tem o plano, é o Senhor quem tem o rumo certo. Eu não vou tentar a minha vida, eu quero a tua presença. E eu e você podemos dizer ao Senhor: Senhor, o homem está dizendo lá que amanhã é o último dia, que eu vou perder a oportunidade de ouro da minha vida, mas eu preciso do teu plano. O salmista diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Sabe que palavra é esta? Planejamento. Etzar. Irmão, se eu e você continuarmos crentes, continuarmos evangélicos, continuarmos frequentando igreja, mas na hora de tomar as decisões, a gente consulta o amigo, a gente consulta o vizinho, a gente consulta o colega de trabalho, a gente consulta o que a voz popular está dizendo, a gente consulta o nosso coração, a gente consulta a nossa alma, nós vamos passar o resto da vida dando voltas no deserto como o povo de Israel. Mas se eu e você formos para diante de Deus e dizermos: Senhor, tu tens um dom à minha disposição, e eu não dou um passo sequer se o Senhor não trouxer o teu conselho sobre a minha vida. Quem sabe Deus vai usar a voz de um pai: meu filho, meu conselho a você é não dê esse passo. Ah, mas meu pai então... Senhor, eu defino, eu decido, eu determino que a palavra do meu pai, que tem autoridade sobre a minha vida, é um conselho sobre mim, é um plano, e eu vou obedecer. Até se meu pai tiver errado, o Senhor vai me honrar. Um marido com a esposa. Esses dias eu perguntei ao irmão, queria tomar uma decisão. Não, estou certo de tomar uma decisão. Falou assim: o que a sua esposa disse? Não, a minha esposa... Então não tome decisão. Tenha de Deus um conselho. Quem sabe o conselho virá pela boca da sua esposa, não vá, não faça. A mulher sábia edifica o lar, irmã. Quem sabe, irmão, Deus vai usar uma criança perto de você. Quem sabe Deus vai usar os seus líderes na igreja. Quem sabe Deus já está falando há muito tempo com você. Esse é o plano. Anda nisso aqui. Não, mas eu vou tentar mais um pouquinho daqui. Eu e você precisamos pedir do Senhor. Senhor, dá-me o dom do conselho. Eu venho diante de ti decidido a cumprir o teu plano. Irmão, Deus sabe. Deus sabe quando a gente vai com a cara lavada. E aí, Deus, o que, que o Senhor tem para dizer? Seu safado, vai embora daqui. Balaão fez isso com Deus. Ei, Deus, vá, meu filho, vá. Pode ir. Senhor, eu venho diante de ti primeiro, convicto de que me falta algo. Eu não tenho plano. Quando eu fui estudar, e nós fomos estudar junto com os irmãos da escola de ministérios, esse versículo aqui, esse texto. Nós fomos ver lá, quando o Senhor diz assim, o coração do homem pode fazer, como é que termina o versículo? E aí nós fomos aprender que o texto no original diz assim, os planos do coração do homem, o conselho do coração do homem, o direcionamento, o planejamento do coração do homem e a resposta da língua vem do Senhor. Significa, irmão, que eu e você podemos ir para diante do Senhor e dizer a Ele, Senhor, eu preciso começar a minha segunda-feira. Dá-me um conselho. E eu quero dizer ao Senhor que eu já entendi que eu não estou pedindo sua opinião. Eu estou pedindo a planta, o mapa. E eu vou obedecer. Eu vou executar. Se nós andarmos assim, o Senhor vai trazer entendimento. Agora eu estou entendendo. Eu viajava com a Dani, nós estávamos numa estrada muito movimentada e ela estava do meu lado com um mapa. Nunca tínhamos passado por aquelas rodovias. Eram muitas estradas, muitos viadutos. E ela disse, saída 51, pega a saída 51. E eu ainda fui mais adiante. Ela falou assim, mas era ali. Eu disse, não, eu vou tentar mais um pouco. E nós gastamos pelo menos 2 horas. A noite chegou e nós gastamos pelo menos 2 horas para conseguir chegar de volta no mesmo lugar. E o Senhor me ensinou claramente. Ela não disse o mapa? Você não creu? Não, eu creio, eu queria só tentar mais uma coisa. Não, quando crê, segue. Se você e eu pedirmos ao Senhor, dá-me o teu conselho, o Senhor vai trazer. Mas cabe a mim e a você crermos. Eu creio que esta é a palavra do Senhor para mim. E eu vou seguir. E então, você pode ter certeza, o Senhor dará entendimento. 2 horas depois, andando sem rumo até conseguir encontrar de novo o lugar, eu entendi por que que o mapa dizia vai na 51. Agora, irmão, se eu tenho entendimento, se você tem entendimento, próxima vez você vai estar na estrada, alguém vai dizer, o mapa está assegurando, é aqui que entra, você vai tomar uma atitude de sabedoria. E qual é? Um dia, eu decidi ir pelas minhas emoções. E eu paguei caro. Hoje, eu vou seguir o conselho. Hoje, eu vou seguir o mapa. Eu vou seguir tua palavra, Senhor. Então, você será sábio. Vamos orar ao Senhor. Fecha os teus olhos. A minha oração para mim mesmo e para você é que o Espírito Santo coloque uma sirene, Você pode, com seus olhos fechados, visualizar uma sirene. Eu queria ter trazido uma sirene hoje. Quase que eu liguei para o Cristiano: Cristiano, me traz uma sirene do Corpo de Bombeiros. Senhor, liga uma sirene no meu espírito. Tanto a luz vermelha piscando, quanto o barulho que não me deixa aquietar. Me põe uma sirene todas as vezes que eu estiver tomando uma atitude, por mais simples que seja na vida, sem te pedir sabedoria, entendimento e conselho. Satanás, fora da minha vida, eu vou pedir conselho ao meu Deus. Minha alma vai para a cruz, minha carne vai para a cruz, mas eu vou buscar entendimento de Deus. Antes de abrir a minha boca, antes de murmurar, antes de brigar, antes de reclamar, antes de tomar atitudes, eu vou buscar, dá-me entendimento, Senhor. Senhor, quando eu enfrentar hoje ainda, ou amanhã, durante esta semana, uma circunstância que está me roubando a paz, que está gerando atrito, está gerando problema, que, Senhor, eu tenho que decidir, não sei. Senhor, que esta sirene seja acionada pelo teu Espírito. Filho, filha, me peça o dom. Me peça sabedoria, me peça entendimento, me peça conselho. Não haja assim, não rompa desse jeito, não reaja de qualquer jeito. Para um pouquinho e me peça. Espírito de Deus, dá-me sabedoria. É possível que o Senhor diga: você não entendeu aquilo, então dá-me entendimento, Senhor. Eu quero andar pelos teus princípios. E quando nós começamos a discernir o corpo de Cristo, nós entendemos que temos à disposição os dons do Espírito. E que é impossível. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E tudo que eu tenho feito, Senhor, isso é palha, isso é nada. Mas eu construí demais, eu resolvi, ó, passou, o tempo passou, está tudo bem. Não. Isso é palha, isso é nada. Na hora que vier o primeiro fogo, queima tudo. As construções que você pôs em cima, cairão todas. Senhor, eu estou discernindo o que é o corpo de Cristo. De uma forma específica, o que é a vida da igreja? O lugar onde nós aprendemos o conselho de Deus. Todo o conselho de Deus. Como que se faz no casamento? Como que se faz com os meus filhos? Esses dias estávamos conversando sobre uma família em que os filhos podem assistir tudo o que desejarem. A televisão está aberta e a qualquer momento, a qualquer hora, os filhos, as crianças podem assistir tudo. Peça ao Senhor um conselho e Deus vai te dizer: desliga a sua TV. Cuida do que seus filhos estão assistindo. Ah, mas não é assim... Peça o conselho de Deus. Peça o entendimento do Senhor. Quantas questões familiares, quantas questões do trabalho. Alguém que nunca prospera, alguém que está sempre envolvido em problema, que está sempre tudo confuso. Talvez Deus não esteja respondendo sua oração, porque você não pede entendimento do casamento, entendimento sobre a sua esposa. Dá-me entendimento, Senhor. Talvez você seja muito bom para pedir conselho. Você é um exemplo, um doce de pessoa. Pastor, o que o senhor acha? Pastor, dá-me um conselho. Irmão, compartilha aqui comigo o que você acha. Eu estou buscando conselho. Mas de repente você não está buscando plano. Você já tem um plano. Você está buscando elemento para fortalecer o seu plano. Vai desarmado para diante de Deus. Senhor, eu vou fazer o teu plano. É impossível Satanás me confundir. É impossível ele mandar um emissário de confusão. Eu estou pedindo ao Senhor, Espírito Santo de Deus, que habita dentro de mim, dá-me dom de conselho. Dá-me um planejamento. A palavra do Senhor diz que na multidão dos conselheiros é a palavra Etsa significa aqueles que têm planos, que constroem, que são prósperos, que executam planos com resultados sólidos. Ouça eles. Não ouça quem vai te abonar no seu desejo, na sua ideia, quem vai fortalecer sua alma. Senhor, dá-me espírito de sabedoria. Paulo disse em Efésios, igreja em Éfeso, é impressionante o testemunho de vocês, vocês são maravilhosos, vocês são uma igreja de fé, vocês são uma igreja brilhante. Eu estou orando para que Deus vos dê, no espírito de vocês, espírito de sabedoria. Não interessa o quanto nós somos bons, eu preciso de manifestações do espírito de sabedoria em todo o tempo. Então, Senhor, nossa oração é esta: aciona uma sirene, liga um alerta, Senhor. Todas as vezes que eu estiver dando um passo sem te pedir e sem esperar e receber dom de conselho, de entendimento, de sabedoria. Eu estou no corpo, eu faço parte do corpo, eu preciso de sabedoria do Senhor, eu preciso de entendimento do corpo de Cristo. O Senhor diz através de Paulo: muitos estão doentes, muitos estão doentes, muitos estão fracos, muitos estão enfermos. Não poucos já morreram, porque não discerniram, não tinham entendimento do que é o corpo de Cristo. Tenha misericórdia de nós, Senhor. E nesse momento em que vamos celebrar a ceia, dá-nos sabedoria, entendimento, dá-nos conselho. Você precisa orar isso? Você sabe pelo Espírito Santo que precisa orar por isso em uma questão específica da sua vida agora? Fique de pé e peça a Ele. Eu convido você a ficar de pé e pedir a Ele: Senhor, eu quero. Levante a sua voz e ore ao Senhor. Levante a sua voz e diga, reconheça a Ele: Senhor, eu tenho tomado atitudes, eu tenho conduzido minha vida, minha família, sem nem parar para pedir sabedoria. Na verdade, eu até estoquei muitas coisas, mas muitas delas eu nunca tive entendimento. Eu decorei fórmulas. Eu estou pedindo ao Senhor entendimento. Entendimento. Qual a minha identidade como pai, como sacerdote, como mãe, como esposa, como filho, como irmão, como membro do corpo, como membro da igreja, como ministro do Senhor? Senhor, dá-me entendimento do que é o corpo de Cristo. É uma promessa do Senhor: peça os dons que eu te darei. Vocês que são pais maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo. Isso significa dar tudo o que Ele é, dar tudo o que Ele tem. E o que Ele tem é o que Ele é. Manifesta-te, Senhor, na minha vida. Talvez você precise nesta noite dizer: Senhor, eu me arrependo de ter dito algumas coisas nesta semana sem sabedoria. Eu me arrependo de ter tomado decisões sem ter entendimento. Levante a sua voz e ore a Ele. Senhor, eu me arrependo de ter buscado uma opinião do Senhor, uma opinião de uma pessoa. Eu quero buscar conselho. E conselho já não é mais para mim uma sugestão, é um plano. E tu tens planos perfeitos. O Senhor diz: eu sei que planos tenho para vós, planos de bênção, de paz, de alegria. Se não tem paz, é porque faltou o teu plano. Dá-me do teu plano, Senhor. Hoje minha esposa disse: você vai orar ao Senhor, você vai pedir ao Espírito do Senhor que te dê sabedoria, você vai deixar seu espírito acalmar, e então você vai tomar decisões. É assim comigo e com você todos os dias. Nossa alma quer ir para o trono, nossa alma quer ir para o volante, ela quer dirigir, mas eu e você vamos pedir ao Senhor: Senhor, dá-me uma sirene. É isso que eu estou pedindo, literalmente, uma sirene na minha mente, nos meus ouvidos. Senhor, uma sirene que toca de uma forma absurda e que me lembra: peça sabedoria, aquieta-te, peça entendimento, peça o conselho de Deus para esse momento. E eu terei, porque se veio sobre Jesus, virá sobre mim, que sou o discípulo de Jesus. Levante as suas mãos, levante a sua voz e proclame com ousadia e intrepidez o que você recebe nesta noite, irmão. Deveria nem te ver, mas sou tomado.